É do Hiper Center Cooper Campus, um grande centro de conveniência, horário super, hiper, mega diferenciado. Deixa eu falar pra você do almoço. Gente, o almoço do Hiper Center é incrível. O tempero super delicioso, cardápio diferente todos os dias, aquele grelhadinho na hora lá, sabe? É top, gente. Hiper Center Cooper Campus, bem no centro da cidade. E quero lembrar que às 15 horas, sempre, todos os dias, tem aquele cafezão da tarde que é uma delícia. Hiper Center Cooper Campus, bem no centro. Simpatia 8h57. Supermercado Lucas, onde você compra mais pagando menos. São bebidas, materiais de limpeza, higiene pessoal, mercearia em geral, bazar, padaria, carnes e frutas e verduras sempre fresquinhas. Todos os dias com super promoções. Venha conferir. Supermercado Lucas, os menores preços da cidade você encontra aqui. A Joaçaba Pneus tem uma super promoção em pneus Pirelli para o mês de outubro. Pneus aro 13 a partir de R$162 cada. Pneu 175-65R14P1 cinturado, R$250. Pneu 175-65R14P4 cinturado, R$250. Pneus a promoção em até 6 vezes sem juros no cartão. Promoção válida enquanto durarem os estoques. Avenida JK, número 383. Fone 35 410110. Neste sábado, o futebol volta a ser emoção maior no Municipal Cid Pedroso. A partir das 15h30, frente a frente, Master do Pinheiros e Master da Chapecoense. Um jogão de bola que terá cobertura toda da Simpatia. Simpatia. Oferecimento Paraná Auto Center, revisão na suspensão do seu veículo, a garantia próximo ao Corpo de Bombeiros. Monstro Certo Construções, Engenharia e Construções, telefone 3544-2879, anexo ao Aqua Camponovense. Diferencial Informática, venda, consultoria, assistência técnica em computadores, 3541-2551. Supermercado Castanhal, o S da Economia, sempre uma promoção especial. Vidraçaria Alemão Preto, vidros temperados para box e sacadas, 988745933. Outubro Compras é uma festa de preços baixos na Madeireira Visoná. Aproveite! Balcão para banheiro a partir de R$200. Vaso convencional Deca, R$99,90. Cadeira de madeira, R$54,90. Arame farpado, R$219,90. É na Madeireira Visoná. Chegou a primavera e agora os dias são mais longos, ideal para aquela roda de chimarrão com os amigos e toda a família. A erva mate mazute é mais que um hábito diário, é um produto benéfico à saúde, feita somente com erva mate nativa, selecionada, 100% natural e sem adição de açúcar. A bebida que agrupa pessoas e faz parte do dia a dia, uma tradição que une família e amigos. Erva mate mazute, cultive a tradição tomando o melhor chimarrão. Você gosta? A Simpatia toca! Fale conosco em tempo real com nosso aplicativo. Tire dúvidas. Funcionalidade de chat em tempo real. Basta nos chamar pelo seu celular que iremos lhe atender. Baixe agora mesmo. iOS e Android. Mecânica CD. Fone 3541-0656. A Pirâmide possui uma completa linha de papelaria, seja para seu filho utilizar na escola ou então para você usar no dia a dia. Papéis, calculadoras, lápis, canetas, agendas, caternos e muito mais. Ah, a Pirâmide conta também com uma completa linha de presentes para todas as idades. Venha conferir e aproveitar. Pirâmide, Pirâmide. Telefone 3541-0034. A BK Modas não é só uma loja de modinha. Ela é uma loja completa de cama, mesa e banho em geral. E trabalha pesado também com a linha masculina, como ternos, camisas, calças jeans, bermudas, camisetas e muito mais. Contamos com muitas calças e bermudas jeans masculina da marca MB por R$69,80. Camisa masculina gola polo plus size por R$65,80. E uma grande variedade de camisetas masculinas que começam a partir de R$32,80. BK Modas, com ótimos preços e novidades para você. Se o seu gás acabou, É só ligar 988880202 ou 35410202. Rapidinho vai chegar. O telefone é pra você não esquecer mais. Tropical Gás e Água Mineral. Atendimento 24 horas. Ligou, pediu, chegou. É Liquigás. Tropical Gás. A qualidade que satisfaz. Rua Tancredo Neves, 699. Bairro Nossa Senhora de Lourdes, Campos Novos. Tropical Gás. Não tem outra igual. Agora, na Simpatia FM, giro de notícias. Bom dia, amigos da Simpatia FM. Impossibilitado por questões médicas de participar do último debate deste segundo turno, na noite desta quinta-feira na NSC-TV, o candidato ao governo do estado, comandante Moisés, tentou barrar na justiça a entrevista de 20 minutos com o seu adversário, Gelson Merizio, do PSD. Pelas regras do programa assinado, em comum acordo entre os representantes das duas campanhas, durante reunião prévia, caso um dos dois não pudesse ir ao debate, o outro candidato seria entrevistado pelo tempo estabelecido. A alegação dos advogados do comandante foi de que a situação causaria uma desigualdade sem tamanho entre os dois postulantes ao cargo de governador. Eles também apresentaram a justificativa das complicações de saúde para a ausência de Moisés. O pedido da equipe à justiça foi apresentado às 20 horas e 5 minutos, cerca de 2 horas antes do início do programa. No entanto, às 21 horas e 4 minutos, o juiz Antônio Fernando do Amaral e Silva negou a liminar e a entrevista foi mantida. No entendimento do magistrado, a decisão pela realização ou não do programa era única e exclusiva da NSC-TV. Ele lembrou da resolução do Tribunal Superior Eleitoral quando se trata de debates. Pelo texto, é admitida a realização do programa sem a presença de candidato de algum partido ou coligação, desde que ele tenha sido convidado com antecedência mínima de 72 horas. O que foi feito neste caso? Com a decisão, Merizio respondeu às perguntas feitas por Mário Mota durante 20 minutos. Com informações da Central de Jornalismo Simpatia FM, repórter Aneritus Alves. Você ouviu Giro de Notícias. Muito mais músicas, uma ótima sexta-feira pra você. Bom dia, bom dia. Aumenta aí. Simpatia. O tempo todo com você. E nessa manhã quero trazer muitas novidades aqui para você, você que tem na sua casa, no seu carro, no seu trabalho, porque o Valmir da Cooper Campus está aqui comigo nos estúdios e vai trazer novidades. Valmir, bom dia, seja muito bem-vindo. Bom dia, obrigado, né? Então, lá da Cooper Campus, hoje lá do bairro Aparecida, né? Uhul. Então, tá trazendo bastante promoção, né? Promoção... E as ofertas sempre bombásticas, né? Bombásticas, né? Promoção para aproveitar esse... finalzinho de semana, né? Tempo nublado. Aproveitar com mega promoção, né? Economizar. Exatamente. É para a família toda.